vem pancada de emoção. Chegou meu caprichoso, abre o peito meu povão. Quando o tambor tocar, o suor escorrer, senti até o brilho, a lágrima descer, estrela colibri, um beijo de veludo. Foi meu caprichoso que assolou o meu mundo. Eita amor, tu giras meu mundo balança. Pancada de emoção. Chegou meu caprichoso, abre o peito meu povão. Quando o tambor tocar, o suor escorrer, senti até o brilho, a lágrima descer, estrela colibri, um beijo de veludo. Foi meu caprichoso.